38 Rio de Janeiro, será coordenada Guardcop, é o azul 4007. Prepare a saída da Eldner. Eldner 4007, aguardando. Azul 4007, cópia. Consiga. Rio de Janeiro 380, Aperuísque 50. Decoladão no 0, confirme. Decoladão no 7, com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 11935. E o transponder 5433, confirmando azul 4007. 4007, da Azul, está autorizada a ok, sem mais coisa. 407, 01, pronto para posto de carro. É livre, reposto táxi, 4007. Comandante Táxi, 407. Alfa 4007, pronto para o táxi, 89, aborde, 3,30, continue. Táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 35 e o táxi será sobre aquela pista, o azul 4007. Centro dado, táxi de Lima para a cabeceira 35, então será autorizado para ingresso na 33 da X-Tex na cabeceira 37. Correto. Espera 35, pronto, 4007. Pode dar autorizado ingresso, reporte ganhado, pronto, cabeceira 17, azul 4007. Ingressar e encontrar na cabeceira 17, pronto, 4007. Webjet 6700. chamada na frequência do solo, não conseguiu contato, senhor. Está sendo a informação Delta, nossa autorização para o Galeão 340 nível. 340 Galeão, prepare a saída da Elbless. Da Elbless, pista no 7, aguarde cópia 6700. Da Elbless, aguardando cópia 6700. Aliada, cabeceira no 7, pronto. Livre decolagem, pistão no 7, o vento é variável com 2 nós, azul 4007. Autorizar decolagem, 4007. Salvador Webjet 6749, está com a informação Delta Portão 612. Já tem a nossa autorização em Guarulhos 340? Sim, daqui a um minuto já vou fornecer autorização, ok? Não tem escuta, cópia na 749.